ó Deus, das águas que me cercam, a minha alma clama, em ti eu espero. O lamaçal profundo, onde não posso estar, vem, Senhor, me erguer, vem me resgatar. Cansado de clamar, minha voz se apagou. Olhos que desfalecem, a ti eu clamo. Os que me aborrecem são muitos, Senhor, mas a tua verdade é meu consolador. Ouve-me, Senhor, segundo a tua misericórdia. Não escondas o teu rosto do teu servo. Estou angustiado, tua paz é o meu desejo. Livra-me, Senhor, da dor e do desprezo. Afrontas me quebrantam, mas em ti vou confiar, pois o zelo da tua casa em meu peito vai queimar. Chorei com um jejum, mas minha alma não se rendeu. A ti eu entrego tudo que sou, meu Deus. Ouve-me, Senhor, segundo a tua misericórdia. Não escondas o teu rosto do teu servo. Estou angustiado, tua paz é o meu desejo. Livra-me, Senhor, sacrifício é o meu coração. Os mansos verão e se alegrarão, pois o Senhor ouve e não deixa o seu povo em vão. Ouve-me, Senhor, segundo a tua misericórdia. Não escondas o teu é o meu desejo. Livra-me, Senhor, da dor e do desprezo. Deus salvará Sião, edificará a cidade, e a semente dos justos habitará em verdade. Clamo a ti, Senhor, em teu amor vou descansar, pois a tua salvação é meu eterno lar.